caminha sozinho pela lua. Falei com as estrelas e com a lua. Entrei no campo da praça. Você não tem.